Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada, a estrada sem você é mais segura. Sei, você vai rir da minha cara, já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu finjo que eu já nem quero, quase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando eu finjo que eu esqueço, eu não esqueci nada. Vai. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, revirar o sentimento revirado, não. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não interessa, não. Se eu tento esconder meias verdades, frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando eu finjo que eu esqueço, eu não esqueci nada. Nas palmas. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Te perder de vista assim, e é por isso que atravesso teu futuro, faço das lembranças um lugar seguro. Só vocês, vai! Não é que eu queira reviver, impressionado com a afinação de vocês, revirar o sentimento revirado, não. Mas toda vez que eu procuro uma saída, também acabo entrando sem querer na tua vida. O barzinho tem essas coisas, né? Você pode errar e tal. O importante é a emoção de vocês estarem cantando com a gente, estarem dividindo com a gente essa mesma emoção, né? Na, na, na, na. Da, da, na. Uhul. Tamo junto, obrigado, obrigado. Não me esquecerei de vocês jamais, prometo.